ZYH 588, 760 kHz. Rádio Irapuru AM, Fortaleza. E ZYC 410, 99,9 FM. Emissoras afiliadas à Rede Aleluia. Família, força e fé. Rede Aleluia. Família, força e fé. O que fazer quando o certo que deveria acontecer não acontece e o que é errado prevalece? Muitos têm sofrido essa que é uma das piores dores vividas pelo ser humano: a injustiça. O Senhor sentiu essa dor. Mesmo sendo inocente, foi condenado à morte de cruz. Porém, a justiça de Deus se cumpriu. Jesus ressuscitou e tem toda a autoridade para livrar os que sofrem. Nesta sexta-feira, 25 de fevereiro, na corrente da Via Dolorosa, a oração por todos os injustiçados, em todos os templos da Universal. Começa agora um programa feito especialmente para você. Boa música, boa companhia e mensagens de fé. No ar, programa Fé e Companhia. Olá, meus amigos, graças a Deus, nosso muito bom dia pra você, nosso muito bom dia pra você, minha amiga dona de casa, pra você, meu amigo, trabalhador, pra você, taxista, motorista de ônibus, você que está no seu automóvel, na sua residência, no seu local de trabalho, aos amigos do campo, da cidade, a você que nos ouve da região metropolitana, do interior do estado, do Brasil e do mundo inteiro.